Afastem-se. Afastem-se. Cuidado. O gigante crocodilo está nervoso. O animal está furioso e preparado para dar o bote fatal e mostrar o poder devastador da sua dentada violenta. E para comandar o show, vem aí os irmãos que são a referência de rock desguiado e bagulho doido ao extremo. DJ Gordo, mostre seu total controle sobre o gigante. O animal vai subindo! DJ de impressão, ordene que o animal rastece. O animal mais perto! Pra cima! Acabou o recreio. Vai começar a aula de pressão. Liberem o gás do bagulho doido. Mais gás. Segura! Olha o gás! O bagulho doido de verdade vai começar. Que comece a maior pressão do mundo. Incha de Deus. Bora! Joga a mãozinha pra cima. Quero ver. Joga a mãozinha pra cima. Vai começar. Joga a mãozinha pra cima. Agora chama o animal que ele vai te pegar. Se prepara, o animal tá furioso. O momento é agora. O momento chegou. Joga a mãozinha pra cima. Agora chama o animal que ele vai te pegar. Eu quero ver. Se prepara, o animal tá furioso. O momento é agora. O show vai começar. Pode o bacio. O Gordo e o Dinho que comandam na parada. Aqui é bagulho doido. Então começa a dentada. É o Gordo e o Dinho, referência na parada. Aqui é bagulho doido, então joga a mão pra cima. Dentada, dentada. Joga a mão e dali a dentada. Dali a dentada, dali a dentada. 5, 4, 3, 2, 1, é agora! Joga a mãozinha pra cima e vem comigo assim, ó. Bora, Boninho, bora, Boninho, bora, Boninho. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora. Dá tchau pra quem namora, dá tchau e treme. Dá tchau e treme, dá tchau e treme. Dá tchau e treme, e treme, e treme, e treme. E treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. E vai tremendo, treme tudo, joga a mão pra cima. Treme, treme a mãozinha. Treme de treme, de treme, treme de treme. Não para de tremer, não para de tremer. Eu quero ver, eu quero ver. O bagulho fica doido, não fica, lobinho? Toma! Mais pólvora! É o animal do insano, Marina Clube! E vai preparando as emoções que o bagulho endoidou! Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Cadê o grito da minha galera do Clube do Remo aí? Só quem bota fé que o Paysandu não vai subir. Dá uma vaia na torcida do Paysandu aí. Mas cadê a galera do Bicola que bota fé que hoje, domingo, o Paysandu vai subir pra Série B? Dá um grito aí. Cadê o grito das mulheres sinceras de Belém do Pará aí? O grito das virgens. corno aí, joga a mãozinha pra cima. Quem tem vizinha fofoqueira, joga as duas mãozinhas pra cima. Quem tem amigo viado, joga as duas mãozinhas pra cima. Agora bate na palma da mão. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, sai, sai da frente de gordo e tô topando, é o número. Da palma! Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, corno aí, dá um grito bem alto aí. Quem tem amigo viado, faz barulho aí. Quem tem amiga sapatão, dá um grito. Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Só quem confia em Deus, joga a mãozinha direita pra cima. A mãozinha direita pra cima. E bora fazer a contagem, maninho. Cinco, quatro, está no ar. Eu nem sei de quem é essa festa. Agora! Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o gordinho e invadimos de penetra e comemos várias xerecas. Várias xerecas. Xereca. Várias xerecas. E o meu parceiro Igor do Posto Rana já falou. Várias xerecas. Chamei o gordinho e a pressão aumentou. Bora pra cima. Bora pra cima. Bora pra cima, senhor. É agora que o bagulho vai doidar. Eu tô gostando de uma prostituta. Toma! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar. Vocês! Quem é cocô? Quem é cocô? Vai pro cocô. Quem é cocô? Vai pro cocô. É assim, ó. É desse jeito, DJ Jeguinho. A referência chega. Estremece por onde passa. É emoção e agitação com os irmãos Gordo e Dinho Pressão. E a pressão não para. Tá mil grau. Tá mil grau. Joga pra cima. Tá mil grau. Tá mil grau. Agora. Tá mil grau. Eu era feio e ninguém me queria. Tá, eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas. É a música do Fiel. Uma moto e as novinhas. Bora, Dentinho. As novinhas aqui do Croco. E aí, meu parceiro Renanzinho. As novinhas aqui do Croco. E meu parceiro Gabrielzinho. Aqui. O empresário Gabrielzinho da TF. Com força, você amigo Bob da coxinha tá na área. Só machucando esse piro. Bora, Alaf Castro. Bem, bem. Meu amigo Thiaguinho dos Garotos Red, ele é dona Sabrina. Já tá aqui, ó. E aniversário do meu grande amigo Miguel hoje. Agora, e ele veio comemorar aqui no som que ele gosta. Bora, Suzy, você, o Miguel. A minha esposa, Rafaela Santos, tá todo mundo aqui, ó. Quero ver agora. Vai, moleque doido. Vamos, moleque doido. Bora, bora, bora, bora. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Bora, Renanzinho. Bora, Renanzinho. Bora, esponha da vida. Parceiro Fiel, bola de giro. Olha os moleque doido, endoidando duro. Igor do Posto Rana, dona Barbie. Também tá na área, tá na área. É valendo. Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. O nosso amigo Bolo. É tchau pra quem namora. O Bruninho Fantasminha. O meu parceiro Tio Chico, você, o Mauro do Açaí. É tchau pra quem namora. E companhia. É tchau pra quem namora. Eduardo da agência também tá comigo. É tchau pra quem namora. Olha quem tá na minha parceiro Davi Cadeirante. E o meu maninho Sassá da família. Roxon. Hoje marcando presença, meu parceiro DJ Jeguinho, o Alan também da área. Um abraço especial do Dinho. Dinho! mais famoso do Brasil do telão aí, ó. A Duque Gold, garoto. Toma na batida. Fala, maninho, Sassá. Baixa aqui, abre, maninho, lá. Segurou? Segurou, maninho? Agora, mostra como é que faz o caqueado. Um, dois, três, tá! E a minha amiga empresária Carla? E aí, Adriano Parque? O meu parceiro Luan. E a minha amiga Claudilene tá de volta no som que eles gostam. E aí, Giovana? Você é a Evelyn Suane. Hoje comemorando seu aniversário aqui, seus 18, papai. É a filha da Sueli Lima. Diego Sanches. Valeu, Eduardo, aqui, ó. Chama um abraço, meu amigo. Meu amigo PQD. Ele também, meu grande amigo Franciel. O Rodrigo do RP Lanche. Bora, Sérgio Gambista. E aí, Bruninho Fantasminha, moleque. Eu tô com o gordo e o Dinho e as novinhas me adoram. Eu tô com o gordo e o Dinho e as novinhas me adoram. E a família Baguari. Dá-lhe minha panelinha. Meu amigo Vitor, a sua lona de mal. Lona Guineira, um abraço especial. E aí, Tim Maia, você também. Bora, Gabriel, depois da linha. Eu tô com o gordo e o Dinho e as novinhas me adoram. Eu tô com o gordo e o Dinho e as novinhas me adoram. Tá do clima, tá do clima, tá do clima, tá do clima. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Quando o Dinho tá tocando, a galera fala assim, é? Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Ele é, ele é. Aquele velho whisky falsificado em 30 contos. Pega, meu animal. É o homem do PC, DJ. E aí, meu parceiro Ciro da TJ! Bora, moleque! Bora, da vizinho, curtição! Bora! Bora no batidão! Bora no batidão! Vem no caqueado! Vem no caqueado! Só na manha porra nenhuma! Eu quero ver o bagulho doido! Joga! Joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! Bora virar! Vai! Vira! Vira! Coisas da vida... Vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Segura! É muita pressão esse animal, boninho. Pressão, pressão. Ela tá de brincadeira com a minha cara. Idiota. Idiota. Idiota. Tomou chifre pra caralho, quer sentar na minha pila. Viu nessa bigorigos? Viu nessa bigorigo da série? Idiota. O Edel Rincê, nosso amigo, o Bandeco, o Formiga, o Geloco, o Kleber, os moleques da ligação, tá todo mundo aqui, ó. Mas fica no cavalo e tanto para de chorar, para de chorar, para de chorar. Se quiser você tem chance, mas só vai chupar. Se quiser você tem chance, mas só vai chupar. E o nosso amigo Galo, dia 15 tem Crocodilo no Rancho Vitória, mais uma do Galo pro Monte. Explode o bagulho. Toma batidão, toma caqueado, toma caqueado. E a galera vai dançando, boladinho, boladinho. Bora, boninho. Vai começar, vai começar, começar, começar, vai começar. Já começou, já começou. Vinte abusado, louradinho, pra toque. Sempre trajado, no bolso. Quinho. Vente, vai rolar um pente certo, tem ninguém cá. Essa noite vai ser foda. Vizinha da tela, mas na frente, pica o brilho da corrente. É, os amigos que brota de PT. Se não tiver de glock, ela nem olha pra você. Entrou na boca, agora eu tô de meu, tô com medo. E o nosso amigo Japa da R.A. Boutique. Bora, Jeguinho, você, meu amigo Alan. É a galera invadindo aqui, ó. Esconde a raca quando acaba a sentimental. joga a mão pra cima aí. Quem acredita que o Paysandu vai subir, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Bate na palma da mão, palma da mão, torcida do Papão, palma da mão, torcida do Papão, palma da mão, agora! Vamos pra cima, Papão. Expectativa também aí, né? Quem acredita que o Paysandu não vai subir, a torcida do Remo joga a mão pra cima. A torcida do Leão bate na palma da mão. Já, já, já, agora! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso Leão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Só quem tá feliz, só quem tá solteiro, só quem tá feliz. Joga a mãozinha pra cima, dá-lhe soquinho pro céu. Vai, vai, vai, vai. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Will. Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa da... Os homens vão gritar! Afogada, e às vezes elas... Vou baixar o som! Fora de casa e me você! Mora na rua. Daquele jeito! E a produção registrando tudo. E aí? David Super. E aqui no nosso telão, o maior site de aposta do mundo. Olha o chute certo no telão aí, ó. E dá-lhe chute certo, dá-lhe, dá-lhe no telão. Vai, vai, vai, já! Bora, Igor Neves! Tá comigo e tá assim no telão! Mais uma, bora! Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Assim, assim, ó! Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bola boa, bala que bate a onda. Botei uma bola boa, bala que bate a onda. Vizinho Curtição é o fã número 1 do Google aí, diga sabe. É o DJinho e o gordo e ele topa negócio. É o DJinho e o gordo e ele topa negócio. Yes. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha. Para o Eidon. Equipe faz gostoso na área. DJ Dini é o piloto, DJ Gordo é o copiloto. DJ Dini é o piloto, é hoje, é hoje. Piloto. Tu vai dar pra um? A família FTB, futebol pelada. E o nosso amigo Fael, da assistência do Fael. Ele já confirmou. Acabando aqui, a gente vai todo mundo lá pro ponto de conveniência. Lá é 24 horas, papai. Bora pra cima, senhor. Minha Sibeli, a Carlinha e a minha esposa hoje, Tainá Araújo, aqui na retaguarda, marcando presença. Coloca logo o estúdio aí no telão, nenê. No estúdio, Tainá Araújo. Pra cima. Não tô brincando, não tô brincando. Se ficar de palhaçada. E a família Trimbala de Aguardidas. Não tô brincando. Tá todo mundo aqui, ó. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. O que é? Depois do croque. É o quê? Sequência de ladrão, sequência de pressão. Sequência de ladrão, sequência de pressão. Sequência de pressão, agora! Toma, toma, toma! Essa aqui não falha, não! Vamos lá! Joga pra cima, vem comigo assim, ó. Vem comigo assim, ó. Bora. Ela quer dar pra quer dar pro fiel. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o Dieguinho. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Mas ela quer o seu vovento. Ela quer o bagal. Ela quer o seu vovento. Ela quer o seu. E a galera vai dançando. Eu quero abraçar com carinho também meu grande amigo Luciano. Ele é sua esposa, socorro. E o nosso amigo Pablo. Ele que veio pela primeira vez conhecer o Gordo e o Dini aqui, o trabalho da gente aqui do Crocodilo. Amigos de velhos carnavais lá do setor do Riacho Doce. Obrigado, meu amigo Luciano. Alô, socorro. A nossa gigante Xerxes. Olha a retaguarda aqui, ó. O nosso parceiro Franciel. O nosso amigo Dezinho. O PQD. O nosso amigo Pecel, o Júlio também. O ousado, toda a galera aqui, ó. Um abraço do Dini Brasão. Bora, minha Xerxes. É DJ Lohan. Os DJs referência em produção de techno funk no Pará. Ela quer dar pra bandido. Ela quer, ela quer. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Mas ela quer o seu vovento. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. A jogada na minha cara. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as... Falando em pop, segura logo na batida. Segura, segura, segura. Não queria não, agora que tu tem. Tá chegando a segunda edição do Bregão Solidário. E vai ser lá em Outeiro. Dia 5 de outubro. E vem o sorteio de mais uma moto pra galera. Bora, Lobão, bora, Daniel Tenório. E bora pra cima que vai ser mais ou menos assim, ó. Vai, vai, bora, vai. Quando tu andava de bike, elas não queriam não. Agora que tu tem uma pop, elas senta, te abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão, rabetão, rabetão. Só quem nunca traiu aí, dá um grito bem alto aí. Quem já traiu aí, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Cadê o grito das sinceras aí? Quem nunca levou um chifre, dá um grito aí. Quem já colocou um chifre, dá um grito também. E quem já levou um chifre, dá um gritão agora. Doente de amor. Fogo e remédio na vida noturna. E o nosso amigo Damião da Lopes Moto Peças. E aí, Damião? Tá com a companhia do Igor do Posto Rana. Mamãe, eu quero boate, mamãe, quero ir pra gaiola. É baile de favela? A sua filha gosta, vai, vai. E o nosso amigo Príncipe Killer. Vai e vem. Os gladiadores tá na área. Lá, lá, lá. Produtora 4K. Amigo Paulo 4K tá comigo. Lá, lá, lá, lá, lá, e toma, toma, toma, toma, toma, caquiado. Bora, Boninho. Bora, Boninho. Olha a galera, vai no chão. Bora, vai, vai. Da cabanagem, ele e a sua esposa Natália Yasmin aqui, ó. Nosso amigo Serginho Gambista também tá comigo. Ele e o nosso amigo, o nosso amigo Ney Poucas Ideias. E aí, Ney? Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou. Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não. E o nosso amigo Douglas Gambista. E o nosso amigo Magrão Gambista também tá na área. Hoje eu não quero voltar pra minha casa não, pra minha casa não. Bora, Igor Neves. Hoje eu vou virar. Tem Delohan que tá tocando. Marinho Estética e Boutique, Rafaela Santos, ela tá aqui comigo. C segura no telão aí, ó. Agora. E aí, Thiaguinho do Jedi? Os garotos do rei. Você, a sua esposa. Prepara que em novembro já tem Macapá. É tradição, né, Thiaguinho? Ai, meu rei, aí. Eu vou abaixar o sonho, eu quero ouvir vocês. Agora! Você jurar me perdoar. Bora, Thiaguinho! Pode chorar. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Quem gosta dessa? É o meu amigo Cicinho Bobinho. Meu amigo Japa. Leonardo Oliveira. E já avisando que tá chegando o aniversário da nossa panelinha. Meu amigo Thiaguinho Black Red, ele é sua esposa. Obrigado, Thiaguinho. E aí? Fala, meu parceiro Queixada, vem te embora, moleque. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Só as mulheres que não dependem de homem pra nada. Porra nenhuma. Joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Bate, bate na palma. Bate na palma. Bate na palma. E aí, Bruno Orelha? Gordo e Dinho Bração, arregaçando tudo. Paulo Colucci, meu amigo Rafael da Guanabara. E aí, moleque? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é apaixonado. O nosso amigo Marlon, o Chuí, o Tripó, o Fernando, a sua esposa Bia. Tá toda a galera do setor aí, ó. E o Galo Promote também dali. E aí, Galo? Paulo Colucci, um abraço. Swing também, Marlon. Bora, Fernando. O nosso parceiro Leonel também dos Fugitivos. Já tá lá, nosso amigo Dentinho da TV. E aí, Dentinho? O Lanima. Caralho. E aí, Claudiane? Fazia tempo que eu não vi esse casal do animal. Hoje é volta. É crocodilo. É DJ Mel. O nosso amigo Isaac. O DJ Mulher. O Júnior Igor. O Rádio, o Matheus, o Alan, DJ Dieguinho, a Juliana, a Sandy, tá todo mundo aqui com o Dieguinho. Olha a R.A. Boutique no telão, neném. Esse é o Patinho. Agora já. Você partiu meu coração. Indona, Dieguinho. Hoje não quero mais. E o Alan? Cadê outro de engraçado aí, galera? Tá todo mundo hoje aí, né? Agora vejo o sol. Como esse mundo gira. Como esse mundo dor. Não contou que pudesse mudar. Que viria a mim. O Jamaica Design. Acho graça. Boa, Jamaica. Jéssica Cristina. Do meu amor. O Natan Contador. Vejo o sol. Amigo Thomas Oliveira aqui, ó. Amigo Wanda e sua esposa. Agora. A esposa Maísa. Na minha mão. Meu amigo Zé do Espeto. Despe... Olha o Batatinho, filho do Astro Leão. Bandidão. Bicha Thiago. Super... Tá todo mundo aí, bora Carlos, bora dentro do parque. O nosso amigo Andrei da Cabanagem. Ricardo, o nosso amigo Rafael também da panelinha. DJ, o nosso amigo Pedro, o Crocovip. Também aí, ó. É DJ Mel. O Magrão, quem é bicha? DJ Mulher. Ei, Magrão. DJ. Cuidado, desgraçado. Vamos nos cambistas. Na área, segura. Você partiu. Amigo Drode do Barreiro. Ele é Dona Érica. Mas não servia pra você. Para Pato do Pastel do Pato. Mudadas não ia andar. Agora veja o sol. O jogo virou. E o nosso amigo Bruninho Fantasminho, tio Chico. O Mauro. O Eduardo da agência. Se mudar. Viria me amar. O Romário e a sua primeira dama, Natália. Estou, tá todo mundo aqui, ó. Agora vejo o sol. Essa aqui é da Viviane Batidão. Passa o pano, orelha. Quando me lembro do teu bem, bate a saudade, um desespero não dá mais. Dino pressão. Canta, canta, vai. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar. Agora vai. Pra te falar. Mais alto, mais alto, mais alto. Acenda a luz, me enxerga, eu não aguento mais. Só perder você. Você me perdeu. Gosta de dinheiro aí, ó! Duas paixões me dividem. E agora? O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder, não dá, não. Se escolher amar. Tô dividido. Desde que ela voltou. O que pensa que eu sou? acompanhado. Quem tá apaixonado aí, joga a mão pra cima e faz o coração, faz o coração. Faz o coração agora! Te amo tantão assim, ó. Gosto. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, assim, assim, assim, assim, assim. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Joga a mãozinha pra cima. Joga o dedo pra cima. Aponta pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. Agora! São amores. Que mata. Ei! Pra cima! Pra cima! Bora! Bora! Bora! E a contagem regressiva já começou! E vai ser assim dia 21! Já! É pra endoidar geral! Setembro, lá no Espaço Náutico Marina Clube, tem Gung e Crocodilo. Bora, Patrick, Tony, Sheila. rapaz da TV.